Portugal 019, descend and maintain 2000 feet, QNH 1006. Salvador, voo 074, boom de acionamento 02. 074, autorizando o pushback acionar, boa tarde. Boa tarde, boa tarde, 074. Salvador, 8962, na 0, pushback acionamento. É a 224, número 2, você estou agora. Aguarde, 8624. Salvador, voo 074, está com 182 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna canhão, para lugar. Voo 182 a bordo, voo no 074, que se é índio, com espera torre 895, que negar 10, 16. 1096, faz 5, 1096, para lugar, 074. Na 6224, assim que era a nave da Gol livrar o Pátio Via Índia, autorizado, puxa, boa tarde. Gente, assim que era a nave da Gol livrar o Pátio Via Índia, autorizado, se tiver que finalmente assinar 6224. boa noite, dono 0074, perdão, 0. Uno 0074, autorizado a linha de colapso, destino 0, vento 120 graus, 05 nós. A linha de colapso, 1-0-1-0-7-4. Portugal 019, clear that as final approach runway 10, report status. Clear final approach runway 10, call established to Portugal 019. Oi, Bono 074. Patrulhão 208, São Paulo. 208, graças. Salvador, Bono 074. Bono 074, mantém a sede da Leda Bridge, suba para o nível 360, contato com a dona decolagem. Afirmativo, é, solicita se possível corredor AXE, meu pé, então o farol. Negativo. Está mudando as regras de voo do seu traço? Não, senhoras, é apenas uma cortesia aqui, é, nós somos daqui da Bahia, a gente não costuma fazer a saída, mas se não a gente faz o perfil comum. Gente, bateu o perfil da saída, não, não deve ser de quatro. Sim. Na 62, Taxi Petrolina, 2 e 10, Alto. 224, Taxi Índio, Monte Paratói, 1895, que negão no 016. No 0116, Taxi Via Índia, Monte Pera, chamando Torre 1895. Monte Pera, 62, 2408. Mantém com 1074. Tower Portugal 019, Roger, Portugal 109, clear the LS, final approach runway 10, contact now tower 18.95. 18.95, Portugal 019, good night. Portugal 019, report on the insight of Team 3106. Field still not in sight, the gear is coming down in the QNH 1016, Portugal 019. Salvador, eu tiver minha 224, ponto espera da 1-0, pronto. É 224, mantém o ponto espera. Vai manter o ponto espera, 224. A Nina, Clit Langer, and 10, 10 degrees, 06 knots, Latinton 016. Wetland runway 10, QNH 1016, departure goal 019. Três, quatro, após o 330 na curta, ali mantém. Três, dois, quatro, ali mantém, no zero. Ali mantém, no zero, né, minha? Três, dois, quatro. 074, chame Recife agora, 1251, alterna 33 decimal 95. Fora 251, 395 no 074. Portugal 019 on the ground at 46, located by your right and contact ground in frequency 11.90. By your right, QNH, correction, 11.10, Portugal 90, confirm? Affirm, 11.90. By your right, 11.90 with ground, Portugal 019. Boa noite. Boa noite. Ground, boa noite, Portugal 019, runway 10 vacant. 019, taxi via Alpha, contact before Juliet intersection. Taxi via Alpha, call you before Juliet intersection, Portugal 019. 19. Ah, autorizado decolagem 10, chinelo 6284. É 224, decolado de Salvador, 1248, controle, 120.8. 120.8, Chiné 6224, bom resto de feriado. Controle Salvador, muito boa noite mais uma vez, o Chiner 6224. Boa noite, o Chiner 6224. Contato, tudo bem, mantenha nível 3230 na saída Pucajá, Maracaju. Sente, autorizado subida ao nível 230 na saída Pucajá, Aracaju, 6224. Juliet, gate 11. Juliet, gate 11, 019. Juliet, gate 11, 11, Portugal, 019. Level 5809, adicione a identificação, desse mantenha o nível 050, autorizado chegando a Mari, aguarde o procedimento ILS X-Ray. Approach is on the front. Prossiga. 224. Xané 6224, prossiga. Velocidade nível final 190. Suba e mantenha o nível 90, Xané 6224. Nada, 190. Xané 224, chame Recife agora, frequência 12545, alterna 126.85. 125.45, alternando 126.85, o Xané 6224, boa noite, bom final de semana. Igualmente, boa viagem. R5809, após o TAP, desse mantém 2000, autorizado final ILS, ajuste no 0 no meio. Após o TAP, desce 2000, no 0 no meio, autorizado ILS, web 5809. Boa noite, eu sou NR 6222, passo 220, na 150, com a informação alfa. Xané 6212, desse mantém ao 050, autorizado chegada à mar, aguarde o procedimento LS X-Ray, ajuste no 0 no 6. A sua identificação, Xané 6212. 050, chegada à mar, LS X-Ray, ajustado 10 no 6, 6212.